vovó, as crianças no chão. A fogueira acende a noite de São João. A fogueira acende a noite de São João. São João, São João, a tristeza na cidade queimou o meu coração. A fogueira da saudade, São João, São João, a tristeza na cidade. Saudade, não há fogos nem balão. O vento apaga a fogueira na noite de São João. O vento apaga a fogueira na noite de São João. São João, São João, a tristeza na cidade fogueira na noite de São João. Vão-se as cinzas da fogueira na noite de São João. São João, São João, a tristeza na noite.